Falar de Deus é complicado, né? Porque é muito abrangente e é muito particular mesmo. E nós, encarnados, nós temos uma dificuldade maior, porque para nós tudo é físico. A gente entende as coisas pela forma que elas têm. Se me falar de um livro, eu imagino um livro. Se me falar de um gravador, eu imagino um gravador, seja lá qual for. Mas quando fala de Deus, o que que eu imagino? A gente fica meio perdido, né? E desde criança é assim. Quando a gente era pequeno, os nossos pais tentaram nos ensinar o que é Deus de uma forma concreta, de uma forma que a gente pudesse guardar na mente, na memória. E a gente faz uma confusão, né? A gente achava que Deus e Jesus eram a mesma coisa. A gente acha que Deus é uma pessoa. Quando a gente entra numa igreja, onde existem diversas formas de arte sacra, né? A igreja de São Pelegrino é um exemplo bonito de se ver. É aquele teto todo pintado que tem uma representação de Deus se ligando ao homem, né? Unindo. Então a gente imagina que Deus é aquele senhor representado pela idade, pelo conhecimento, pelo cabelo e barba branca também, pela toda a experiência que ele tem. E aí, Deus não é isso. Mas então, o que é Deus, né? Como é que a gente entende Deus? Nessa nossa forma de tentar entender, a gente fica meio perdido. Se não é isso, é o quê? E aqui no Livro dos Espíritos, ele nos diz, né? É a origem de tudo. É tudo. E esses conceitos diferentes, eles se chocam com os conceitos que a gente tem formados. Então, às vezes, a gente intimamente rejeita, não consegue entender e não amplia para entender. Porque Deus está em tudo. Está no livro, está no material, está na origem, está na célula. Outra coisa que nos disseram, que a gente levou ao pé da letra exatamente, é que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, a gente acha que Deus é um ser humano, é uma pessoa, é uma forma. Mas essa imagem e semelhança é a essência, é a centelha divina que cada um de nós carrega e que a gente consegue manifestar de uma forma muito pequena até, muito sombria, quando a gente consegue fazer alguma coisa realmente boa. Porque normalmente as coisas boas que a gente faz são coisas boas para nós. Então ali a gente não está manifestando Deus, a gente está manifestando o eu. Então, essa questão dos conceitos ela é bastante interessante, importante a gente divagar um pouco em cima disso para quebrar alguns, estabelecer novos. O ser humano, o homem, ao longo da história, e a gente leu isso aí em diversos livros, sempre teve a crença de uma entidade superior. Sempre acreditou que existia um Deus, ou seja lá o nome que se quer dar. Mesmo lá atrás, quando nós éramos ainda bastante rudes e não entendíamos quase nada, mas nós acreditávamos em força superior a nós, porque nós víamos coisas acontecendo e nós não conseguíamos entender ou explicar essas origens. Então tem que haver alguma coisa acima de nós. Isso em qualquer religião, em qualquer lugar do nosso planeta. E desse tempo para cá, o que vem acontecendo é algumas mudanças nesse conceito de Deus, como nós entendemos Deus. E essas mudanças também são normais, porque à medida que nós vamos ampliando o nosso conhecimento, nós vamos buscando entender e vamos vendo essas relações todas que acontecem, a gente vai deixando para trás alguns conceitos, dizendo, não, isso aqui não é Deus. E vamos formando novos, vamos ampliando, vamos encorpando um conceito mais definido. Nós vamos pegar lá, há muito tempo atrás, onde nós achávamos que Deus, ele se zangava, e por isso aconteciam algumas coisas, e através de sacrifícios, de oferendas, nós tentávamos acalmar esse Deus. Eu digo nós porque é bem provável que a gente tenha vivido naquele tempo, né? E a gente foi entendendo que essas oferendas não estavam resolvendo o nosso problema. Porque também veio pessoas, veio outros espíritos bem mais avançados do que nós, para nos dar algumas definições de como é Deus, ou o que Ele quer. Que mais importante do que saber como Ele é, é o que Ele quer. O que nós precisamos fazer? Qual é o nosso sentido nesse planeta? Por que estamos aqui? Então aí a gente começa a entender melhor. Começa a formar novas ideias. Começa a tentar deixar Deus mais acima daquele terra-terra que a gente acabou criando Ele. Por nós acharmos que Deus nos fez igual a Ele, nós achávamos também que nós repetíamos aquilo que Ele fazia. Demoramos um bom tempo para entender que não, que estamos muito longe de tentar ainda se aproximar dEle. Então, a própria ciência, ela nos dá uma frase, que através do estudo, da observação, ela nos diz para tudo. Não há efeito sem causa. Tudo o que acontece tem uma origem, tem um porquê. E aqui no livro ele nos diz que quando nós buscamos a causa de alguns acontecimentos, se elas não são produzidas pelo homem, por nós, então, por quem elas são produzidas? E existem causas bastante grandes, bastante profundas, que acontecem no nosso dia a dia, acontecem com a gente, que nos faz pensar. Como eu falei antes, Deus é alguma coisa, ou é alguém, ou é o quê? De que forma nós podemos definir Deus? E quando nós definimos Ele como bom e justo, é uma forma da gente entender. Bom e justo são qualidades. E tudo aquilo que foge, não apenas disso, mas que foge dessa definição, então não é Deus. E muitas vezes nós começamos a desenrolar algumas questões. Deus isso, Deus aquilo. E nós repetimos algumas frases, às vezes, que eu não sei se nós acreditamos nela, mas nós repetimos quando nós dizemos, se Deus quiser, ou foi Deus que quis, foi Deus que fez. Então Deus, de novo, passa a ter uma forma, passa a ter um corpo para começar a fazer as coisas. Eu não sei se essa é uma maneira que a gente interpreta para se colocar num plano secundário perante a nossa própria vida e aí não tomar as atitudes que nós precisamos, porque nós colocamos tudo numa esfera milagrosa, porque as coisas que acontecem boas foi graças a Deus, e as coisas que acontecem que não são boas, então seria graças ao quê? Será que Deus estaria decidindo uma coisa para um, uma coisa para outra? Não seria justo, não seria Deus. Deus não pertence a nenhuma religião, apesar de algumas serem bastante antigas e fazerem disso um ponto, né? Tentam deixar Deus ali dentro pertencente a eles, como se apenas eles pudessem ter os direitos sobre esse uso. Deus não pertence a nenhuma religião. Deus não exige nada de nós. Ele não se comunicou com ninguém para dizer o que, que deve fazer. Ele não determinou, faz isso, faz aquilo. Deus não pediu Nada. Deus não pune se nós não fizermos as coisas certas. E muito tempo a gente passou acreditando que Deus punia. A gente ainda hoje diz assim, que algumas coisas que estão acontecendo comigo é um castigo de Deus. Deus não troca. Se eu fizer tal coisa, eu recebo outra. Não é Deus que faz isso. Deus não privilegia ninguém. Esse é bom, esse é ruim, esse tem tudo, esse não tem. Deus não perdoa. Não perdoa porque não se ofende. Se se ofendesse, não seria Deus. Para Deus não existe pecado. O pecado, como nós conhecemos, um erro fatal, um erro eterno às vezes, que nos condena, não existe. O que existe são pessoas, são espíritos agindo e nas suas atitudes acertando e errando. E através dos erros nós somos chamados a repetir. Repetir como uma criança que vai para a escola e se não aprende a lição, tem que repetir a prova, tem que repetir o ano. Nós somos chamados a repetir para aprendermos, não como castigo. E Deus não está no céu. Nós achamos que Ele está no céu. Porque o céu também é uma ideia. O céu, como nós compreendemos, ele não existe. Se Deus está em tudo, Ele não está no céu, Ele está em tudo. Está presente em tudo. E é muito interessante. Hoje a gente recebe, às vezes, através de redes sociais, correntes eletrônicas, né? Que Deus está te abençoando, está entrando na tua casa e que tu tem que passar aquela mensagem para mais 10 amigos teus, porque se tu quebrar aquela corrente, vai acontecer alguma coisa ruim contigo ou vai estar fazendo uma coisa errada. Às vezes a gente, por medo, né, na dúvida, a gente diz, bom, vamos passar. Mas não tem nada disso, né? Porque senão seria, de novo, uma injustiça com aqueles que não têm essa oportunidade. Então, como é que ele vai abençoar só aqueles que vão receber aquela mensagem e os outros que não têm essa chance vão ser excluídos? Mais uma coisa para a gente pensar, né? E por último, uma frase para a gente tentar deixar esse Deus mais próximo de nós, ou para a gente se aproximar mais dele, né? O entendimento da vida nos leva ao entendimento de Deus. Então, quanto mais nós buscarmos entender o que é a vida, qual o significado da vida, qual o significado dessa nossa passagem, desse momento, os nossos objetivos, os nossos porquês, a gente vai conseguir entender também um pouquinho mais e definir um pouquinho melhor o que é Deus. Para não ficar algo tão longe, algo que fica no comando da nossa vida, no sentido de que é Ele que quer assim, foi Ele que determinou, e nós entendermos o que o livro nos fala, não só esse, mas vários, de que cada coisa que nós fazemos é uma semente que nós estamos plantando. É uma semente que pode dar um fruto amargo ou um fruto doce. De acordo com a semente que a gente planta, com o cuidado que a gente tem dela, a gente vai determinar o que nós vamos colher. Então, sabendo disso, a gente percebe que realmente não existe privilégio. O que existe é justiça. A colheita sobre aquilo que foi plantado. E esse plantio nosso, a gente faz ele a cada instante no nosso dia. Através do que a gente fala, do que a gente pensa, do que a gente faz, que acaba se materializando. Então, que bom, né? Que bom, porque assim nós temos a oportunidade de colher bons frutos. A gente não depende de uma escolha, a gente depende de uma atitude.